4206, ponto de espera, pronto. 54, decolou 32, controle 1208. 208, bom dia. 806, Lima, mantém. Ah, Lima, mantém, 806. Bom dia, Gono 754. Boa noite, bom dia, boa tarde, Gono 754. Então, tem um registro da decolagem até o 50, após saída pouca. Ciente, vai manter o eixo até o 050, saída Fuca com 1754. Alô, Salvador, boa tarde, eu vou 1600, ciente da informação, whisky pronto para a cópia Natal. Zero para Natal, autorizado nível 370 de uniforme do 1-0. Na cauda pista 1-0, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Zipó, controle 1-2-0, decimal 8, transponda 5-1-2-4. Boa tarde, trip 5-6-2-6, transfere, mantém 1-4-0. O 5626, pro de Bonf, está chegada a Bonf, reportando aí ideal, descida. Pro de Bonf, reportando aí ideal, 5626. Prodigiamo, 1954. Sim, Matheus, Prodigiamo, 754. 0, e após voar direto, Jamo. Ok, após decolagem, mantenha pro até o 050, após Jamo, gol 1806. Autorizado a decolagem? Afirmo, 120 com 11. Sim, tivemos decolagem, gol 1806. Checo ONU, 332, Checo, uma boa tarde, bom final de semana, bom trabalho. Informação, tráfego, posição de 10 horas, aeronave passando uma centena para 1-7-0, é o Tucano da Força Aérea, agora 5 milhas. Ciente, 1-7-5-4. Controle, boa tarde, gol 1-8-0-6. Puca, gol 1-8-0-6. Vigilância. Confirme, vai cumprir o saída da Puca Jamo, foi autorizado manter 5 mil pela torre até a proa da pista até o 050. Inicialmente você pode voar na proa de Puca, caso necessário a gente irá retornar. Ok, então vai na proa de Puca agora, gol 1806. Aérea 4514, prossiga. Uno, zero, zero, é um Boeing 738. 5949, tá visual. 5949 tá presente, pro de Conde. Presente, Conde. Ei, Delta, saída Arbora, após Arbora Elefa, após Elefa intercepta o uniforme Zulu 21 e segue conforme plano. Controle da aparelho 120, décima 8, transforma 5103. Agora, após Eleva, interceptando o motivão, depois foi dessa bala do ótimo, na 2208, transforma 5103, da próxima para lá. Força era 4514, tem livre acionamento, chame para o táxi. 50. Para o 50, funcionando é 320. O 5949, a proa ideal para Caju seria a proa 05050, esquerda 50. Espera aqui, tráfico 49, para a praia agora, Caju. Copiado, reporte atingindo 170. Eu quero parar. Pode prosseguir na descida, senhor? Para 2010, ajustado no 015, reportando estabilizado no LS. Botar estabilizado, 63. Alfa Tango Serra, mantenha 075 na Cruz de Paribe e reportando para o ideal de descida. Chame o centro Recife, 12085, alternativa 12545. Recife, 12685, 2545, gol 1754. Boa tarde. Fortaleza 32 no meio. Afirmativo, 4 cópia. Para Fortaleza 370, uniforme Zulu 19. Reclama da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Sai da Momo, transição frutinho. Controle número 20, próxima 8. Transcola 5-1-3-3. 3216, atualizado Fortaleza, nível 370, depois do 119, recorda 10 com a esquerda na Momo Froti, 208 controle, 5133 no fone, 3216. 4326, chama para o pushback acionado. Pode parar, 3216. Tráfico na posição de 11 horas, aeronave a 10 milhas, é o Tucano da Força Aérea, mantendo o nível 170, o mesmo está na proa de Aracaju, gol 806. Ciente 06, tem o tráfego de queda. 35626. 5626, desce para 2000 pés. Ajuste no 015. 2105, 5626. 5626, corrigindo. Desce inicialmente para 4000 pés devido a tráfego no setor de solo. Fechão, 4000. 1806, está presente Aracaju no 806. Ok, Prode Aracaju, 806. 1806, chame Recife no 2685, alternativa 12545. 549, aqui de mantém nível 170. Copiado, 5949, reporte a posição Conde. Reportará o Conde. Livre táxi, senhora, chame na hotel para cruzar a pista. Formação Whisky, passa 185. Oxalem 141, boa tarde, desce para o 050 na chegada Bonf. Ajuste no 05 e forma indicada. 050 chegada Bonf, Bonf indicada no momento 3109. Copiado, reduza para 259, 250. 2509 na redução, 6141. Procera 5949, mantém 170, chame Recife em 12685, alterne 12545, bom voo. Número 4, vem a bordo, autonomia de 2 horas, vai continuar de 3 horas. Redução para 2109-210. Redução 2109. Salvador, Alfa Tango Serra, unidade descida. Desça para 1510, Alfa Tango Serra. Hoje, Paripe 1015, o ajuste. 1510, boa Paripe, Alfa Tango Serra. Corrigindo, Gol 600, escuta? Escuta, 600. O seu pushback, só aguarde o tanque, vai passar a retaguarda, após o mesmo estar autorizado a concluir. Ciente, após passagem do tanque, autorizado no 600. Para cruzamento, só para 454. Chama a torre 18 desse aumento para o cruzamento. Boa tarde, Força Aérea 4514. 30 segundos para o cruzamento. 5626, desce para 2500, reposta avisada. 5626, continuando para 2500, reposta estabilizada, seria isso? É confirmado, nós temos reposta no localizador. Após a gente consegue na descida, o tráfego está restringindo, está na posição de 12 horas. A 15 milhas, passamos 2000 a 1.500 pés. O tipo da aeronave é o Charlie 182, nos corredores visuais. Ok, eu tive 5.000, entendeu? Nós falamos agora para Pelo. Falarei com o senhor quando estabilizado no com o seu localizador. Estou mantendo 210 nós aí, conforme o senhor solicitou. Tá Negativo, bem 500 aí, devido ao tráfego anteriormente formado. Boa nossa. Alguma levrouxa na 63 de você? Negativo, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Certo. 6315 vai dar passagem ao tráfego da Força Aérea que está ingressando via Delta. Daremos passagem ao 6315. Solo TAM 3805 para o táxi, está com 111 a borda, alternando Galeão com 358 de autonomia. Para o táxi 4-4. 4-5-4, táxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Tá. 3805, confirma 1-1-1 a bordo. Afirmativo, triplono. Gente, triplono a bordo, altímetro 1-0-1-5, táxi via Pátio, reparte passando o portão 6-12. Porta através de 6-12, eu tenho 3-8-0-5. Celular no tango 6-0-0, inicia. Tá, irmão. É, parado pra cá. Uno 4-1, Oxané, prossiga para 4.010, 1015. 4.015, Leão 4-1. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4-1, no meio, em descida, cruzando 1-8-5. Autorizado a 1-5-0, tente dar o IP. Autorizado ao 0-5-0, 4-1, 1-6, informe a velocidade indicada. Está mantendo 290 nós, 290 nós. Redução para 250 nós, 4-1-1-6. Gente, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 noite, esse é o meio, bom voo. Índia Alfa, ponte 386, obrigado, bom dia. 045 no 4, vocês vão com a Airbus da TAM? Resolve. Faz o Airbus da TAM, segue via Juliette, Pátio, Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 noite, esse é o meio, bom voo. Obrigado. É 315, táxi via Juliette, portão número 3. 315, táxi via Juliette, portão número 3. Vocês para o número 37, será 63, você. 389, pronto para cópia? Afirmativo, senhor, prossiga. Autorizado conquista, nível 200, saída a bordo após DCT conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5142, coteja. Afirmativo, autorizado conquista, saída a bordo após direto conquista, curva direita após decolagem, 1208 é o ponto de saída, 5142 é o transponder, é o trip 5489. Trip 5489, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará o trip. Controle Salvador, é o Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, prossiga. É possível um desvio à direita para livrar uma chuvazinha por aqui? Por quanto, é possível um desvio ali, Mapa Romeu, e falta por quantas milhas? É muito pouco, cerca de umas 5 milhas. Copiado, Mapa Romeu. Romeu, tem condições de descer para 1.010? Afirmativo. Iniciando. O 5.026 ainda restrito a 2.500. E inicia redução, o 5.026. Pessoal, restrito a 2.500, iniciando a redução para 1.070, tá, senhor? Ótimo, o tráfego restrito está efetuando desvio devido à chuva, vai descer para 1.010, o tráfego que estava restringindo. Parabéns. Eu, a Xenébia 320, torre 286, bom pouso. 386, obrigado, 320. O Lima Alfa Romeo, de cacete, tráfego à sua direita, 2 horas, na verdade, 2 milhas, é o Alfa Tango 72, vai descer para 2.500, a aeronave que anteriormente foi formada. Está ciente o Lima Alfa Romeo, mas não visual, está já retornando ao curso. Obrigado, estou hoje da Alfa Tória, Lima Alfa Romeo aguardando transferência. Patrulha 1-6, pode manter a speed até a posição etapa. Afirmativo. Grato. 5626-2010, reporte avisado, 5626. Prosseguindo 2000, 5626. Oxenê 6141, desça para 2000 pés. Reporte estabilizado no ILS. 2000, reportar estabilizado em ILS 6141. Pode desconsiderar a restrição de piloto nível 40? Afirmativo, fica até melhor pra gente, 6141. Quente, muito obrigado, senhor. 4116, prossiga para 2000 pés. Ajuste 1015, reporte estabilizado no ILS. 2000 com 1015 vai reportar no ILS 4116. 200. Salve o gol do 924, puxa, daqui acionamento no FIG 10. Autoridade chama para o táxi. Chamada a táxi no 924. Tá, 3805, decolou o Dayon. 3805, boa tarde, seu voo vai manter 360 da El. 360, o ano da El, o 3805. 5626, estabilizado. 5626, compete aproximação, grato pela colaboração, 2186. 7186, nada, senhor. Lima Alfa Romeo está visual com o aeródromo. O Lima Alfa Romeo vai manter a prova da rotatória e vai chamar a torre em 1186. Mantendo a prova da rotatória, 1186, Lima Alfa Romeo. Número 2 para pouso. 394, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Pensulu 1-0, saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5123, coteja. 360, nível motorizado, então, meu Pensulu 10, da El, Leda Bridge. Controle 1208, traçada 5123, decola a curva direita. Alinhamento correto, chama para pushback, acionamento. Tá no 8, chama lá. 1-1-6. Afirmativo, vai manter a proa limitada pelo curso do localizador, 4-1-6. Tráfego, Salvador. Boa tarde, é o TAN 3191. Com informação, whisky para o Rio Galeão. Seria o TAN 3193? Afirmo, 3193, obrigado. TAN 3193, autorizado Galeão, nível 380, via Pesolo 10. Saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5150, coteja. Copy, 3193, autorizado 380, Galeão, Apesulu 10, aerovia da Euleda Bridge, pressura saída, curva direita 1208, é o controle, aciona 5150. Protegimento correto, chama para pushback, sumamento. 1924 é gol para o táxi, tem 1-3-4 a bordo, 2:14, alterna Salvador. Confirma a aeronave que informou os dados. O gol do 924. Pessoas a bordo e autonomia? 1-3-4 a bordo, são 2:14, alterna Salvador. Gente, 1-3-4 a bordo, altímetro 1-0-1-5, táxi via pátio, vai manter posição através do portal 612. Ok, através do 612, via pátio, gol no 924. Fala, Xané, 6320, livrando a sua escuta. 6320, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, manter antes da Juliette, 6320. 6210. São Romeu tem livre pouso, pista 17, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso, Romeu. 286, completando, 6141, obrigado. Estou em Salvador, muito boa tarde. É o Xanair 6141, na final da 10. Xanair 6141, Xané 6141, boa tarde, continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Aguardo autorização de pouso, 6141. 360, via Pesolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5144, coteja. Ok, vou manter pro 220 para evitar informações, ok? Por quantas milhas, 3805? Pela apresentação aqui, é só um CBzinho, acho que 30 milhas, 25, 30 milhas eu consigo livrá-lo. Copiar 3805, possível um desvio, aguarde coordenação. Sente, graças. É o 223. Com 1-4-4, no portão 05. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama puxação, não, 333. Chama através do meio do 924. Chega em posição, aguarde a aeronave à frente que vai seguir no táxi. Seguinte, 924. Salvador, Tripe 5626, livrando, se escuta. 5626, táxi via Kilo Pátio 3, posição número 4 do Pátio 3. Kilo Pátio 3, 04, posição Pátio 3, obrigado. Salve, são 3296 com 146 a bordo, 355 pela minha tarde, não peço só pra estar. Ok, 3325, obrigado, boa tarde. Solo controlado para o hangar da base. Frente, Lima Alfa Romeo, Vectrex, solo 59, reporte livrando no 7. Bota lá livrando, Romeo. De Alfa, ponto espera 2, 186, obrigado, bom dia. Para o Salvador, Salema 325. Almeia, tem um pouso. Grato, Patão Ferra. Azul 4196, completa final, torre 186, tem um pouso. Alfa Tango Sierra, na vertical da rotatória, inicie 360 com curva pela esquerda, ajuste no 015, agora as instruções. A rotatória 360, Alfa Tango Sierra. Oxané 6141, livre pouso, pista 10, vento 070 graus, 10 nós. Livre pouso 110, 6141, embaixo travado. Tem. Continuando primeira curva direita. Primeira curva direita, ok. Cotejamento correto, chama para pushback solamento. Tá valendo. 00, chame o controle 120, desce 80, bom voo. 08, boa tarde. No 4. Procedere 45 no 4, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, sai da árvore. 380, desce da árvore. Oxané 6320, livre ILS, informe no localizador. Foi pro 6210. Afirmo, 6210 da Oxané. Perfeito, 6210, livre ILS, reportar a estado. Ana 6141, solo 01, direito 1219, boa tarde. Direito 1219, Oxané 6141, obrigado. Tango Sierra autorizado, livrar espera no setor, reporte 2 milhas fora no 7. Reporte 2 milhas, Alfa Tango Sierra. Vai tirar Alfa, controle para o Sierra. Azul 4116, vento 070 graus, 09 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 4116. 6141, ingressando na taxiway Alfa. Boa tarde, 6141, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, manter antes da Juliette, 6141. E qual é pessoas a bordo? Zero meia bordo, acione 5002, suba para o 90, 090. Lua de Itap, para ingressar na chegada mágica.